8 no meio, no solo 02, libere a direita via Fox, táxi autorizado via Alfa, reportante do táxi Juliette para ingresso. Fox, Alfa, reportante do Juliette para ingresso, 8 no meio. Voador Gol 1896, posição 10 para pushback 09. Autorizado, chame táxi Gol 1896. Livre, push, chama para táxi Gol 1896. Gol 1-8-1-6, ingressa via Juliette, posição meia dúzia. Ingressa via Juliette, posição meia dúzia, gol 1-8-6. Gol 1896, 51 a bordo, alterna Fortaleza com 2 horas e 34. Gol 1896, tentando ao parqueamento do Boeing da companhia no 612, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, um ajuste 10, 11. Gente, atento ao táxi da companhia posição 6. Livre táxi via Juliette Alfa, ponto zero dando 0, gol 1896. Ponto de espera da 1-0, gol 1-8-9-6. Gol 1-8-9-6, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 0, meia 0 graus, 0-8-9. Sente a linha, decola, pista 1-0, gol 1-8-9-6. Da 1-0, gol 1-8-9-6. Meia, decolado 212, controle 119, decimal 8, acione 5130 no transponder, ok? Tente acionado 5130, vou chamar 1198, obrigado, feliz ano novo, feliz. Igualmente. Obrigado. Salvador, o gol 1-8-9-6 decolado, bom dia. Bom dia, subi mais minha 370, saí da PUCA. 370 PUCA. 1-8-9-6, desculpa. Alegre, entre no vagão, pode entrar. 8896, chama no centro em 125, 12685, alterna 12545. Gente, é 12685, 12545, gol 1896.